tão triste assim não chegou ao fim. Existe mal uma solução, não desista não. Clame meu irmão que Jesus vai te ouvir. É a solução pra mim e pra ti. Pra que ficar a lamentar se tu clamar? Deus vai te ajudar. Amor tão grande assim não dá pra explicar. Sua morte foi a prova, então pra que chorar? Clame meu irmão que Jesus vai te ouvir. É a solução pra mim e pra ti. Pra que ficar a lamentar se tu clamar? Deus vai te ajudar. Você é especial pra Deus. Oh, oh, oh. Pagou lá na cruz o que era teu. Oh, oh, oh. Pra que fica tão triste assim? Você é especial pra Deus. A noite toda sem dormir, sofrimento tem. Sofrimento tem. A solidão te faz pensar que tá sem ninguém. Amigo, te esqueceram, te deixaram sozinho. Carente de amor, você quer mais carinho. Pra que ficar a lamentar se tu clamar? Deus vai te ajudar. Se você tá cansadão, vem, preso em depressão, ei, olha pra ti. Não esquece que tua vida é fruto da morte de alguém que trouxe a lucidez contra a embriaguez e lombra. O guia certo no deserto ou no vale das sombras. A tua causa, comprar, estende a mão, ajudar. Não vá pensar que ele não ouviu teu choro nas madrugas. Levanta, tu tem um pai, irmão, então não chora. Que ele há de honrar cada joelho que se dobra. Você é especial pra Deus. Especial pra Deus. Pagou lá na cruz o que era teu. O que era teu. Pra que fica tão triste assim? Você é especial pra Deus. Especial pra Deus.